Na verdade, chega aí, Jim, chega aí. Poucos de nós somos doentes mentais. Eu não estou dizendo que você não é doente mental, aliás, pelo que eu sei. Você é doido! Mas não é por isso que você está aqui. Não é por isso que você está aqui. Aqui é por causa do sistema. Máquina de louco! Qualquer outro distúrbio mental adoece o indivíduo à margem do centro. O capitalismo é um veneno letal. Nas veias da América é fundamental uma greve geral. Bem unidos façamos desta luta final uma terra sem amos, a internacional. Máquina de louco. Veja, ouça, ajoelhe e reze. Os comerciais. Nós não somos mais produtivos, eles não querem que façamos mais nada, tudo automatizado. Por que estamos aqui? Porque somos consumidores de... Claro, claro, compre muitas coisas, seja um bom cidadão. Mas se não comprar coisas, se não comprar, o que, que você é? Eu pergunto, o que é? Doente mental. Fato de infarto, se não comprar essas coisas: papel toalha, carro novo, computador, aparelhos elétricos, vibradores, aparelho de som com fone de ouvido implantado no cérebro, chave de fenda com radar em linha, tudo embutido, computador ativado pela voz. Já chega, Jeffrey, tenha calma.